Valei-me, meu Jesus, Maria e José. Até agora, você esteve na sintonia dos 1210 kHz da sua ZYK509, Rádio Vida Nova AM de Jaboticabal, Estado de São Paulo. Uma emissora da Fundação Nossa Senhora do Carmo. Estúdios e escritórios, Rua Rui Barbosa, 546, quarto andar. Sede Social Diocesana. Parque de transmissores instalados no bairro Estiva, operando com 10 mil watts de potência. Voltaremos com nossa programação local amanhã, no despontar de um novo dia, uma vida nova. Obrigado e boa noite. Pelos filhos Wellington e Laís, reza também pelo sobrinho. Integram a essa rede: Rádio Onda Sul, Francisco Beltrão, Paraná. Rádio Claretianas FM, Batatais, São Paulo. Rádio Princesa FM, Feira de Santana, Bahia. Rádio Sociedade AM, Feira de Santana, Bahia. Rádio Imperador, Franca, São Paulo. Rádio Catedral, Juiz de Fora, Minas Gerais. Difusora AM, Patrocínio, Minas Gerais. Rede Claretiana de Comunicação, Rio Claro, São Paulo. A partir de agora, você tem momentos de oração, formação e evangelização com a Mãe Aparecida. Uma programação especial dedicada a você que é devoto da Padroeira do Brasil. Com a Mãe Aparecida, um programa do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e dos missionários redentoristas com o apoio da Campanha dos Devotos. O Criador disse: haja luz. 112 Centro Aparecida, telefone 3104-2656. Continue acompanhando o programa com a Mãe Aparecida. Em 5 segundos, amplia-se a rede de emissoras que retransmite o programa com a Mãe Aparecida. Até às 5 da manhã, você fica em boa companhia com a Mãe Aparecida. Um programa produzido pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e pelos missionários redentoristas. Dedicado a você que é devoto da Padroeira do Brasil, com apoio da Campanha dos Devotos. Programa com a Mãe Aparecida. Apresentação, André Gouveia. Programa com a Mãe Aparecida de volta neste domingo, dia 1º de outubro. Bom dia para você, um bom domingo, bom começo aí de mês de Nossa Senhora Aparecida. Vamos celebrar aí o seu jubileu, 300 anos de bênçãos sendo derramados aqui por Nossa Senhora, começando hoje a novena aqui na casa de Nossa Senhora. Às 15 horas teremos a novena da tarde e também logo mais à noite, às 7 horas da noite, a novena aí solene. Você acompanha lá tudo aqui na Rede Aparecida de Evangelização. Reza conosco, participa e acompanha tudo aqui pela Rádio TV, também pelo portal A12, viu? Você é o nosso convidado a estar rezando conosco, celebrando aí os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Bom, no dia 3 agora de outubro, é aniversário também aqui do programa Com a Mãe Aparecida. São 14 anos do programa Com a Mãe Aparecida, levando aqui a presença de Nossa Senhora até você, até a sua casa. Tantas emissoras conectadas que levam a nossa programação, formando aqui a grande rede Aparecida de Evangelização. Lembrando que para comemorar essa festa do aniversário do programa Com a Mãe Aparecida, o Padre Antônio Marinho vem rezar também conosco o Santo Terço, das 10 da noite às 4 horas da manhã. Portanto, dia 3 agora, tá bom? Você vai estar rezando conosco, vai rezar com o Padre Antônio Marinho aqui o Santo Terço, no dia 3 de outubro, em comemoração aqui aos 14 anos do programa Com a Mãe Aparecida. Com a Mãe Aparecida, o Santuário Nacional, em seu rádio. Você, mamãe, papai ou vovó, já conhecem um projeto Devotos Mirins do Santuário Nacional? Você deseja que sua criança cresça com valores cristãos e seja uma pessoa melhor no futuro? O projeto Devotos Mirins ajuda na formação cristã da criança, oferecendo a revista em quadrinhos, jogos educativos e site para que qualquer criança possa brincar, aprender e conhecer Jesus. Ligue 0302 10 12 10 e cadastre a criança que você ama para fazer parte deste projeto. Todo cristão batizado é chamado a evangelizar. Como você vem realizando essa tarefa? Seja um representante, faça a diferença na sua comunidade. Leve a boa nova a todos por meio das publicações do Santuário Nacional. Para os adultos, divulgue a revista de Aparecida. Para os jovens, leve a revista Jovens de Maria. E para as crianças, apresente a revista Devotos Mirins. Ligue 0302 10 12 10 e se torne um evangelizador da Casa da Mãe Aparecida. O site Jovem de Maria está de cara nova. Tem muito mais interatividade e cabe na tela do seu celular. Trazemos várias novidades e eventos do Santuário de Aparecida. Além do jeito jovem de ser devoto de Nossa Senhora, temos testes, vídeos, reflexões de comportamento e fé para você curtir e compartilhar com a galera. E a revista Jovem de Maria você pode receber em casa. Fique por dentro. Acesse jovemdemaria.com. Continue acompanhando o programa Com a Mãe Aparecida. Em 5 segundos, amplia-se a rede de emissoras que retransmite o programa Com a Mãe Aparecida. Até às 5 da manhã, você fica em boa companhia com a Mãe Aparecida. Um programa produzido pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e pelos missionários redentoristas. Dedicado a você que é devoto da Padroeira do Brasil, com apoio da Campanha dos Devotos. Programa Com a Mãe Aparecida. Apresentação, André Gouveia. E estamos de volta. Com a Mãe Aparecida, o Santuário Nacional, em seu rádio. O Santuário Nacional de Aparecida, preocupado com a recepção dos milhares de romeiros que passam pela Casa da Mãe, oferece uma área para estacionamento que conta com vagas demarcadas para 2 mil ônibus e 3 mil carros de passeio. Socorro mecânico e seguro contra roubo ou furto de veículos. Também recepciona motos, bicicletas e até possui um receptivo para cavalos. Dessa forma, você poderá desfrutar de um belo passeio. Você Você, mamãe, papai ou vovó, já conhecem um projeto Devotos Mirins do Santuário Nacional? Você deseja que sua criança cresça com valores cristãos e seja uma pessoa melhor no futuro? O projeto Devotos Mirins ajuda na formação cristã da criança, oferecendo a revista em quadrinhos, jogos educativos e site para que qualquer criança possa brincar, aprender e conhecer Jesus. Ligue 0302 10 12 10 e cadastre a criança que você ama para fazer parte deste projeto. Natal é tempo de amor, união, paz e momentos em família. Por isso, o Hotel Rainha do Brasil preparou um pacote com uma programação especial. Jantar temático, ceia de Natal, recreação para adultos e crianças e momentos de espiritualidade no Santuário Nacional com a Missa de Natal. Consulte nossos pacotes e faça já sua reserva. Ligue 12-3104-1010. Hotel Rainha do Brasil, o hotel oficial do Santuário Nacional. Venha você também participar, juntos iremos evangelizar. Para rezar o texto conosco, ligue 0300-210-1210 e agende sua participação sempre no primeiro dia de cada mês. Juntos vamos evangelizar o povo brasileiro a partir da casa da Mãe Aparecida. 0300-210-1210, campanha dos devotos. Uma das missões do Santuário Nacional é a manutenção de obras sociais que auxiliam quem mais precisa. Um exemplo é o projeto de educação musical, Pensa, que acolhe anualmente crianças e jovens para aprender a arte da música, seja através de instrumentos ou do canto coral. As obras sociais são mantidas pela generosidade da família Campanha dos Devotos. Você que já faz parte, nosso muito obrigado. Deseja participar? Ligue 0300-210-1210. Casa de Mãe sempre tem gostinho de amor e acolhida. Na Casa da Mãe Aparecida, o Centro de Apoio aos Romeiros está sempre de portas abertas para receber você e sua família. São 330 lojas com as melhores opções de presentes. Duas praças de alimentação, parque de diversões, berçário, farmácia, aquário e muito mais. Venha para o Centro de Apoio ao Romeiro. Aqui, acolher bem também é evangelizar. Continue acompanhando o programa Com a Mãe Aparecida. Em 5 segundos, amplia-se a rede de emissoras que retransmite o programa Com a Mãe Aparecida. Até às 5 da manhã, você fica em boa companhia com a Mãe Aparecida. Deus escolheu te bem e todos os anjos cantam amém. A Mãe Aparecida, o Santuário Nacional, em seu rádio. Participe da campanha dos devotos e receba em sua casa a revista de Aparecida. Cada página é escrita com muito carinho para a formação e informação dos devotos de Nossa Senhora. Venha experimentar as delícias do restaurante da Pousada do Bom Jesus, aberto sexta, sábado e domingo para almoço e jantar. Possui ambiente agradável, familiar e climatizado, com estacionamento gratuito. Fácil localização no centro de Aparecida. Oferece buffet à vontade, incluindo sobremesas. Faça uma visita e traga sua família. Restaurante da Pousada do Bom Jesus, Rua Barão do Rio Branco, 412, Centro, Aparecida. Telefone 3104-2656. Todo cristão batizado é chamado a evangelizar. Como você vem realizando essa tarefa? Seja um representante, faça a diferença na sua comunidade. Leve a boa nova a todos por meio das publicações do Santuário Nacional. Para os adultos, divulgue a revista de Aparecida. Para os jovens, leve a revista Jovens de Maria. E para as crianças, apresente a revista Devotos Mirins. Ligue 0300-210-1210 e se torne um evangelizador da Casa da Mãe Aparecida. Na Capela da Ressurreição, no Santuário Nacional, localiza-se o Memorial dos Devotos, onde estão registrados os nomes de milhares de devotos falecidos e que agora se encontram descansando na casa do Pai Celestial. Eles são homenageados pela família Campanha dos Devotos, com orações constantes. E para registrar o nome de um ente querido, ligue 0300-210-1210 ou acesse a12.com/Memorial dos Devotos. A revista de Aparecida deste mês celebra o jubileu dos 300 anos e faz com que cada leitor embarque nesta história de fé e devoção iniciada com os pescadores em 1717. Sinta a alegria que vem de Maria e celebre conosco. Você faz parte desta história. Se você ainda não participa da campanha dos devotos, ligue 0302-101210 ou acesse a12.com/campanha e faça seu cadastro. Para os visitantes que estacionam seu veículo no pátio superior, a Casa da Mãe Aparecida disponibiliza transporte gratuito de ônibus sentido Basílica e volta ao estacionamento. Se o seu veículo está estacionado nesses locais, aguarde em um dos pontos. O transporte funciona aos finais de semana, das 5 da manhã às 6 horas da tarde. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar. Natal é tempo de amor, união, paz e momentos em família. Por isso, o Hotel Rainha do Brasil preparou um pacote com uma programação especial. Jantar temático, ceia de Natal, recreação para adultos e crianças e momentos de espiritualidade no Santuário Nacional com a Missa de Natal. Consulte nossos pacotes e faça já sua reserva. Ligue 12-3104-1010. Hotel Rainha do Brasil, o hotel oficial do Santuário Nacional. Continue acompanhando o programa com a Mãe Aparecida. Apresentação, André Gouveia. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa com a Mãe Aparecida. Hoje, dia 1º de outubro, isso mesmo. Começando aí mais um mês aí da festa de Nossa Senhora Aparecida. Hoje começa a novena às 3 horas da tarde e logo mais à noite a novena solene. Às 7 da noite você vai estar acompanhando tudo por aqui na Rede Aparecida de Evangelização, viu? Mês aí de outubro, mês da Rainha Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Essa novena que acontece a partir de hoje em preparação a festa dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. E você reza conosco também aqui. Se você é de Aparecida, participe. Vem aqui ao Santuário Nacional participar dessa novena. Se você não pode, se você não é daqui da região, você acompanha aqui também pela Rede Aparecida. Tá bem? Vamos ouvir com o Daniel, Mãe Aparecida. Daqui a pouco, Padre William Betônio reza conosco. Oração da manhã. Programa com a Mãe Aparecida. Juntos iremos evangelizar. Com a família dos devotos, estaremos com você em todo lugar. 3210-1210. Campanha dos Devotos. Agora no seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças tenham vida em abundância. A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade. Pastoral da Criança. Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Todos rezando neste domingo, a paz, a bênção e a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você um ótimo fim de semana. Fique na paz e que o Senhor sempre esteja com você. Participe da oração da manhã com suas intenções e preces. Ligue 0 operadora 12-3104-4404 ou mande seu e-mail para produção@radioaparecida.com.br. Obrigado, Padre William Betônio, que rezou conosco aqui em oração da manhã, terminando muito bem. Programa com a Mãe Aparecida, neste domingo, dia 1º de outubro, dando aqui início à novena em preparação para a festa de Nossa Senhora Aparecida, novena que acontece em dois horários, às 15 horas e às 7 da noite, a novena solene que é transmitida aqui pela Rede Aparecida. E você é o nosso convidado para rezar conosco, aqui participar, acompanhar também pela Rede Aparecida, essa novena e festa de Nossa Senhora Aparecida. Um bom começo para você de mês de outubro, mês também dedicado às missões, mês missionário. Bom domingo para você, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Com a Mãe Aparecida, 300 anos de Nossa Senhora. Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie. Anatel 1331. Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime. Apoio AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. E Rede Aparecida de Comunicação. Acesse o portal A12.com e fique por dentro de tudo o que acontece no Santuário Nacional. Ouça a programação da Rádio Aparecida e assista aos programas da TV Aparecida em qualquer lugar. Tenha formação e informação sobre a igreja, música, 300 anos de encontro de Nossa Senhora Aparecida, tudo com um clique. Acesse www.a12.com. A12.com, a Mãe Aparecida mais perto de você. Com você estamos todo dia, evangelizando com alegria. Mãe eterna, mãe querida, queremos te saudar. Senhora Aparecida, 300 anos nos abençoando, derramando graça sobre nós. 300 anos de celebração, de fé, amor e devoção. 300 anos nos abençoando, derramando graça sobre nós. 300 anos de celebração, de fé, amor e evangelizando com alegria. Mãe eterna, mãe querida, queremos te saudar. Senhora Aparecida, Senhora Aparecida, 300 anos nos abençoando, derramando graça sobre nós. 300 anos de celebração, de fé, amor e devoção. 300 anos nos abençoando, derramando graça sobre nós. 300 anos de celebração, de fé, amor e devoção. Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical de 60 metros. ZYK 542, onda média 820 kHz. Transmitindo da Avenida Getúlio Vargas, 185, em Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. Grandes clássicos sertanejos, o melhor da música raiz para toda a família ouvir. Ela vem aí para animar o seu domingo, Mariângela Zan. Aparecida Sertaneja. Aparecida Sertaneja. Aparecida, daqui a pouquinho tem mais para vocês. Natal é tempo de amor, união, paz e momentos em família. Por isso, o Hotel Rainha do Brasil preparou um pacote com uma programação especial. Jantar temático, ceia de Natal, recreação para adultos e crianças e momentos de espiritualidade no Santuário Nacional com a Missa de Natal. Consulte nossos pacotes e faça já sua reserva. Ligue 12-3104-1010. Hotel Rainha do Brasil, o hotel oficial do Santuário Nacional. O Centro de Apoio ao Romeiro oferece uma estrutura completa dedicada ao devoto de Nossa Senhora Aparecida. São mais de 330 lojas, duas praças de alimentação, farmácia, aquário, parque de diversões e um dos maiores estacionamentos da América Latina. Se você está em Aparecida ou é da região, venha para o Centro de Apoio ao Romeiro. Aqui tem tudo que sua família precisa. Centro de Apoio ao Romeiro. Acolher bem também é evangelizar. Estava água parada no seu lugar. Veio um mosquito se procriar. Mosquito na água veio a criar. Estava um mosquito no seu lugar. Viu uma moça para picar. Abre o mosquito, mosquito na moça e a tem de atacar. Estava a moça no seu lugar. Veio a febre lhe fazer mal. Abre o mosquito, mosquito na moça, moça com dengue, a febre ficar. Estava a doença se manifestar. Levou a moça para o hospital. Abre o mosquito, mosquito na moça, moça com dengue, a febre a ficar. No hospital foi parar. A dengue não é brincadeira. Ela está mais perto do que você imagina. Independente de onde você mora, previna-se. Esta é uma campanha da Rádio Aparecida, em parceria com a Léo Bonet TaylorMade. A Rádio Aparecida preparou uma super programação na comemoração dos 300 anos da imagem de Nossa Senhora Aparecida. 300 anos de bênçãos. São 24 horas de programas especiais, ao vivo, direto do Santuário Nacional, feitos especialmente para você. Jornada da Padroeira, cobertura total da equipe de jornalismo, consagração jubilar, transmissão da inauguração da nova cúpula central do santuário, missa do Terço dos Homens e missa solene dos 300 anos. Programação especial, 300 anos de bênçãos. É a Rádio Aparecida, comemorando com você. Mariângela Azan está de volta com o Aparecida Sertaneja. Aparecida Sertaneja. Obrigada, gente. Beijo. O Aparecida Sertaneja volta já. Você tá ligado no Aparecida Sertaneja? Daqui a pouquinho tem mais festa e mais alegria pra vocês. Redentorista é missão sagrada de levar a todos a voz do Redentor. Missão santificada, quando a voz da vocação falar mais alto em teu coração. Venha ser redentorista, semear a redenção. Ser redentorista é praticar a santa missão de evangelizar. Escreva para o Secretariado Vocacional Redentorista, Caixa Postal 51, CEP 12570-970, Aparecida, São Paulo. E-mail vocacional@a12.com. Acesse o site www.a12.com/vocacional. Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie. Anatel 1331. Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime. Apoio AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. E Rede Aparecida de Comunicação. Tá feliz da vida, hein? Escuta, e aquela dorzinha nas costas? Nossa, era um sofrimento, mas agora a dor passou. A causa era o mau funcionamento das vias urinárias. Passou? Como? Tomei pílulas de Lucen. Estou vendo que é bom mesmo. Você está outra pessoa, bem-humorado e feliz. Para tudo ficar bem, pílulas de Lucen, antissépticas das vias urinárias. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Amar é entregar-se, acolher, cuidar, proteger, abraçar, sorrir. É sonhar e realizar junto. Amar é um dom e um compromisso. É viver em comunhão. Demonstre o seu amor. Participe do Clube dos Sócios da Rádio Aparecida. Uma forma de amar o próximo. Mariângela Azan está de volta com o Aparecida Sertaneja.